limpeza. Bloqueou contas, noticiou a imprensa. Desarticulou quadrilha e todo o seu esquema. Uns ficam com lucro, outros com algema. Esse é o sistema, contra o sistema. A mesma que prende, faz parte do esquema. Tem autoridade, gente branca e burguesa. Mas o senso comum criminaliza a pobreza. Culpa da mídia e do jornalista. Populista, racista, sensacionalista. Assim segue a farsa do sistema cruel. Cada um na sua função, cada qual com seu papel. É toda uma estrutura, rola muita grana. Movimenta milhões toda semana. Barão traz a coca, pelo ele coca. Vende na favela, quem tá fora da escola. O básico negado pelo Estado. Gerou um monstro incontrolável. Dentro e fora da cadeia e agora é mal. Se precisar, cabeças rolam, é salve geral. O seu sistema criou a facção que impõe o terror. Porém nasceu do descaso das autoridades. Do massacre aplaudido pela sociedade. 111 presos mortos não suficiente. Muita tortura, extorsão até com os parentes. Nasceu da necessidade de se defender. Porque pro Estado terrorista não basta prender. Reeducar, reintegrar tá na legislação. Mas entre a lei e o bom senso vence a corrupção. Por isso a reincidência é corriqueira. E nossa juventude se vai pelas biqueiras. Bandido bom e bandido morto, disse o arrombado. Mas não pra classe dele, só pobre e favelado. Política de extermínio não é solução. Pelo contrário, é combustível dessa guerra em vão. Guerra reacionária pelo mercado das drogas. Mas são os donos do capital quem lucra e controla. A falsa guerra às drogas é um plano fatídico. Pra direita manipular e eleger político. Polícia que mais mata, também a que mais morre. Porém a que mais morre, porque a que mais mata. Eu vim pra incomodar, sou rude, SMV. É hora de acordar, mentiram pra você. Sistema capitalista, filha da puta. O Brasil é o Titanic naufragando no mar de corrupção. Corrupção. O sistema é racista, cruel. Tendo a dignidade, os nossos vêm à tona. Tão rico de imperialista. Mentiram pra você quando disseram que o maior problema do Brasil era a corrupção. Sendo ela consequência da dominação burguesa. Interesses contrários da população. Elite do atraso, da escravidão, a Lava Jato. A minoria dominante que controla o mercado. Subserviência ao mercado internacional. Entrega o imperialismo à riqueza nacional. É lucro, privatização e alta do dólar que eleva os preços, mas lucra porque exporta. Pra eles pouco importa se você vai pagar mais caro. Na carne, no gás, no combustível do carro. O que importa pra esses grupos econômicos? Lucros exorbitantes em detrimento da exploração do povo. Isso se dá porque os meios de produção tá na mão deles, submetendo toda a nação. Não precisamos do patrão e sim o contrário. É seu trabalho que enche o bolso deles, meu irmão. É a demanda que garante o seu lugar na firma. Medo do desemprego gera submissão. Te convoco a se levantar contra a mentira que chama ditadura financeira de democracia. Temos que dominar os meios de produção. Cria poder proletário numa revolução. De 4 em 4 anos eles mentem, mentem, mentem de novo. Quando te falam precisamos de um governo novo. E os partidos da ordem representativa escondem que o problema é a própria ordem capitalista. Não te contam que somos uma economia dependente, submetida ao estrangeiro que empobrece a gente. Apresentam o comunismo como bicho papão. Socialismo não é o problema, é a solução. Mentem sobre Cuba, China, Coreia do Norte. Por interesses dominantes da América do Norte. O mesmo vale pra Venezuela, Irã e Palestina. Resistentes aos ataques imperialistas. Disseram como se Bin Laden do nada um dia resolveu reduzir as torres gêmeas a pó e fogo. Só não te contam que aquilo foi só o troco de um terrorismo bem maior contra o seu povo. A África não era um continente miserável, não. Pelo contrário, era fértil e próspero, irmão. Foi a Europa que a subdesenvolveu. Neocolonialismo, racismo, saque e escravidão.